aqui entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para aqui entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, lindo, lindo, lindo é. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva nesse canal. Tamo junto. Beijão. Tchau.